A Santa. Antes eu queria apresentar aqui a minha família, né? Minha família, digo, meus parentes. Eu tenho hoje aqui a minha tia Tereza, o Bruno, meu primo, e a esposa dele, a Rose, e a Letícia, a filhinha deles ali. Eles estão com a gente lá em casa esses dias. Para nós é uma alegria muito grande, sobretudo porque está na nossa igreja aqui. Depois você vai receber um abraço dos irmãos aí. Muito bem, você abriu o texto, a Bíblia, no texto indicado, Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Aqui está de 5 a 17, mas eu quero ler do versículo 1 a 17. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passam por lá. Nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o povo de Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do Senhor, o soberano de... Vejam a arca do Senhor, do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregarem a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregaram a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, na proximidade de Jaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregaram a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todos os israelitas passavam, até que toda a nação atravessou pisando em terra firme. Amém. Eu queria só que você repetisse comigo o versículo 5. Todos juntos a uma só voz, vamos repetir juntos? Josué ordenou ao povo: santifique. Amém. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, na Tua presença, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos entender que devemos ter uma vida santa, se é que queremos ver maravilhas ocorrendo no nosso meio. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, como eu disse no início, a nossa grande preocupação é que a gente lança uma grande campanha evangelística, e quando a gente o faz, a gente está lançando um grande desafio também contra Satanás. Porque eu me lembro do capítulo 10 de Daniel, que Daniel recebeu uma mensagem do Senhor e ficou com o coração apertado e orou durante 21 dias. E o texto dá conta de que quando ele orava, o anjo do Senhor veio para trazer a resposta da oração de Daniel. E o fato é que o príncipe do anjo da Pérsia, certamente era um enviado de Satanás que responsável por aquela região, impediu que o anjo do Senhor trouxesse a mensagem do Senhor a Daniel. Daniel, então, não parou de orar. Ele orou o primeiro dia, o segundo dia, a primeira semana, a segunda semana. Durante 3 semanas ele orou. E Deus, então, manda o arcanjo Miguel vir, e o arcanjo fica lutando contra esse príncipe do reino da Pérsia. Enquanto isso, o anjo veio e trouxe a resposta de Deus para Daniel. Eu entendo também que quando a gente se propõe a fazer um trabalho dessa natureza, quando a gente se propõe a evangelizar, quando a gente se propõe a colocar um alvo como nós colocamos aqui, certamente o príncipe do anjo da Pérsia, por assim dizer, o príncipe do reino da Pérsia, ou o príncipe do reino de Santos, vai trabalhar contra isso, você deve entender. Então, a Bíblia já fala, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Quer dizer, o nosso problema não são os homens, mas aqueles a quem os homens servem. Então, certamente estaremos enfrentando uma batalha espiritual muito grande. Para que haja êxito nessa batalha, assim como foi no caso do texto de Josué, que acabamos de ler aqui, eles simplesmente iriam atravessar o Rio Jordão, e Deus disse que eles passariam em seco. Certamente o povo deveria parar e pensar assim: ah, não vai dar muito certo esse negócio, não. Atravessar o mar em seco, como é que Deus vai fazer? Como é que alguém pode? Isso é impossível. Isso só pode ser um grande sinal, uma maravilha. E de fato era. Assim como a gente estudou na escola bíblica dominical, na aula dos jovens, eu estava lá, a Sarita falava do coxo, daquele homem que estava deitado na sua maca, mas Jesus chega e diz a ele: levanta, pega a tua maca e anda. E você vai lembrar que alguém que fica tanto tempo coxo não vai conseguir andar assim de pronto. Tem que fazer uma fisioterapiazinha, aquela coisa toda. Mas quando o sujeito fica 38 anos, não tem fisioterapia que dê jeito. Então, só uma grande maravilha. Passar um mar, um rio, em seco, é uma grande maravilha. Comunicar o evangelho do Senhor a cada família do nosso bairro, e o Espírito Santo mover a essas famílias de modo que se convertam, também é uma grande maravilha. Nos 3 casos, no primeiro Jesus operou, no segundo o povo de Deus precisou se santificar para que assim acontecesse. No nosso caso, nós deveremos fazer o mesmo, caso contrário, aquilo que nós colocamos no nosso coração como propósito só vai ficar no nosso coração. Então a palavra de Deus para nós hoje é: santifiquem-se. Santifiquem-se, porque o Senhor assim fará maravilhas no meio de vós. No meio de vós, digo, a igreja, o nosso propósito será alcançado. Maravilhas, digo, também na sua vida, porque isso é de fundamental importância para que você seja um instrumento usável nas mãos de Deus. Quando eu digo usável, às vezes também me refiro a algumas pessoas que nem chegaram a uma idade avançada, e já diz assim, ah, já fiz muita coisa, vou deixar isso para os jovens. Não tem esse negócio de deixar isso para os jovens. Porque, como já disse em outro tempo, em outra oportunidade, aquele que já não pode fazer mais nada para Deus, não pode ser útil nas mãos de Deus, então, um crente assim é um crente que a Bíblia chama de inútil, não precisa estar aqui mais. Já pode ir para a glória, pode curtir as benesses celestiais, estar na presença de Deus. Porque mesmo a pessoa, por menor que seja a disponibilidade física, pode orar para que Deus possa atuar no nosso meio. Essa semana nós perdemos o nosso irmão Elias, e eu sei de uma coisa, ele era uma das pessoas que trabalhava e tinha uma certa idade, mas eu sabia de uma coisa, ele orava pelo pastor, ele orava pela igreja, ele orava pelo trabalho da igreja, então ele fazia muita coisa. Então, não tem ninguém que já acabou o trabalho. Se o seu trabalho aqui na igreja do Senhor já acabou, então, aí eu não estou querendo que você morra, não. Eu estou dizendo, então, você já não precisa mais estar aqui. Um dia que o meu trabalho terminar, eu quero estar na presença do Senhor. Mas o texto dá conta de uma situação tão importante quanto essa que a gente está vivendo agora. É um desafio que sugere nada mais, nada menos do que tudo. Santos também precisa da graça do Pai. A igreja precisa entender que o papel dela é comunicar as boas novas do Evangelho. Mas para isso a gente precisa olhar para nós mesmos, para o nosso coração e nos santificarmos. Santifiquem-se, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. E o que vem à mente é o que vem ao seu coração quando eu ouço essa palavra, santifiquem-se. A palavra santo quer dizer o quê? Separado. Separado para uso exclusivo do Senhor. Santifiquem-se. Coloquem-se nas mãos do Senhor. Seja um homem ou uma mulher para honra e glória do Senhor, para uso exclusivo dele, para que ele possa, através de você, fazer aquilo que ele quiser fazer e não você fazer aquilo que você quer fazer. Isso é santificar-se. Colocar toda a nossa vida, todo o nosso ser nas mãos do Senhor. Se nos purificarmos de tudo para que o Senhor possa realizar as maravilhas que ele quer através de nós. Basta lembrar também, e precisamos lembrar também, que toda vez que Deus quis fazer uma grande obra, um grande feito, ele usou homens. Agora, por exemplo, na travessia do mar, ele diz assim, do rio Jordão, ele diz, olha, hoje eu vou engrandecer você no meio do povo, disse ele a Josué. Faça isso, isso, isso, falou para o povo, isso, isso, e Josué fez tudo do jeito que o Senhor disse para que ele fizesse. Assim acontece conosco também. Ele quer usar homens e mulheres, isto é, você e eu. E para isso nós devemos inevitavelmente nos purificarmos, nos santificarmos. A primeira coisa que me vem à mente, quando eu olho para esse texto e também para a proposta do versículo 5, eu entendo que uma das coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida é a questão da purificação, da secularização. Esse povo, por exemplo, o povo de Deus, ele devia estar totalmente concentrado, voltado para o povo chamado o povo de Deus, o povo de Israel. Porque você vai ler junto comigo e você vai perceber que num dado momento ele fala de algumas nações, alguns povos que não seguiam os ensinamentos de Jesus, ou melhor, os ensinamentos do Senhor. Então, ele disse que vocês seriam vitoriosos sobre os jebuseus, os ananeus, e aí você vai vendo aí no texto, antes de atravessarem o rio Jordão. Então, uma coisa eles não deveriam fazer. Eles não deveriam se deixar envolver pelos credos, pelos pensamentos, por aquilo que esses povos faziam. Eles deveriam ser um povo exclusivo do Senhor. Então, eles não deveriam ser secularizados, isto é, não deveriam ser influenciados por aquilo que os povos vizinhos faziam. Tanto é que depois que ele atravessa, ou que eles atravessam o Rio Jordão, todo o povo de Jericó tremia e ficaram desanimados, porque souberam aquilo que Deus havia feito no meio do povo de Israel. E eles se estremeceram. Logo, o que o povo não deveria fazer aqui de forma alguma é se deixar dominar pelos pensamentos, pelas pregações, pela forma como viviam os outros povos. Assim também a gente vai ler no livro de Êxodo e também de Neemias, que Deus não gostava que o seu povo se misturasse com os outros povos. Tem um momento que Esdras chega e ele fica entristecido e ele ora ao Senhor e Deus fala com ele, e ele estava muito entristecido, e Deus também, por quê? Porque o povo de Deus havia contraído matrimônio com as mulheres de outros povos. Então a nação de Israel agora estava contaminada. E aí, o que, que eles faziam? Traziam não só vinho, mas traziam consigo a sua religião. Então dentro do povo de Israel havia pessoas que cultuavam os seus deuses conforme aprenderam lá na sua terra. E aí então Deus falou a Esdras: purifica esse povo. E vai ser assim. E eles resolveram que mandariam as mulheres e os filhos embora. E assim aconteceu. Mandariam e mandaram as mulheres e os filhos embora para o seu próprio povo. Se nós queremos esse avivamento, nós precisamos nos santificar. E santificar-se, num primeiro momento, significa nos purificarmos da secularização. Não deixar que os valores do mundo influenciem a nossa mente, influencia o nosso coração. Eu tenho me dado conta do que as pessoas no meio evangélico hoje estão se adequando ao mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis a este mundo. Mas o que está acontecendo é que o mundo, de alguma forma, tem influenciado a mente, o coração, o pensamento da igreja do século XXI. Eu não posso dizer de outro tempo, porque eu não lembro como as coisas aconteciam há 50 anos atrás, mas eu vejo que hoje as pessoas estão muito secularizadas. Eu percebo que hoje as pessoas cristãs pensam como o mundo pensa, agem como o mundo age, e isso tem feito da igreja uma igreja secularizada. Há muitos anos atrás, quando se falava em homossexuais, na igreja era uma coisa que, se falasse, batia até na boca, era uma coisa horrível de se falar. Hoje já tem muitos cristãos que eu acho que cada um tem a sua opção, eu já ouvi isso de cristão. E não é assim. Então, o que tem acontecido? A igreja não é um lugar diferente do mundo, pois deveria ser. Hoje, o cristão está se adequando ao mundo. Se está junto com um grupo de amigos que gostam de beber uma cervejinha quando sai do trabalho, vai lá e bebe também. Se está em algum lugar onde as pessoas estão comendo, bebendo, dançando, aí dançam junto. Se estão lá, enfim, fazem tudo que o mundo faz. Aí eu fico pensando, que tipo de crente somos nós que, quer estejamos onde estivermos, a gente se adequa àquela situação, àquela condição? Não pode. A gente precisa se purificar, se santificar. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu não pratico tais coisas, eu não faço tais coisas. Hoje em dia, a gente está se adequando àquilo que o mundo tem pregado, àquilo que o mundo tem ensinado. Está errado. Isso não vem de Deus. Quando o texto diz santificai-vos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver até que ponto a nossa vida foi e ou está sendo influenciada pelo mundo. Eu já vi até uma coisa que me entristeceu muito. Irmãos, crentes, fazendo festa e convidando os irmãos da igreja no domingo. Domingo é dia do Senhor. E não fui eu que determinei isso, não, foi o Senhor. Então, domingo é o dia de estarmos na igreja. Não tem negócio de festa, dia de ninguém no dia do Senhor. E se me convidarem, e se convidarem você, ah, não, hoje é o dia do Senhor, eu vou estar na casa do Senhor. Não dá. Outro dia você pode me convidar que eu vou, mas domingo eu não vou. Ou no dia que eu tenho um compromisso com o Senhor na minha igreja, eu não vou. O mundo pensa de uma forma e nós deveríamos pensar de outra. Mas eu imagino, eu percebo que hoje o povo evangélico pensa mais ou menos igual o mundo pensa. Santificai-vos, o Senhor diz. Santificai-vos, purifiquem-se. Não se deixem secularizar. Como o texto diz, não vos conformeis a este mundo. Não tomem a forma deste mundo. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração e analisar até que ponto nós temos feito isso. A segunda coisa que eu vejo aqui e que é importante para que haja a santificação ou a purificação é a santificação da vontade. Dedicar a vontade, a minha vontade ao Senhor. Permitir que a vontade de Deus se cumpra em mim. O que, que aconteceu aqui? Deus falou através de Moisés ao povo e o povo teria que fazer algo muito importante. Eles teriam que abrir mão da sua própria vontade para que a vontade de Deus se cumprisse. Vejam que interessante. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É a palavra do Senhor. O que, que isso significa? Que o povo deveria abrir mão da sua própria vontade para que Deus pudesse fazer a vontade dele no meio do seu povo. Hoje em dia, nós somos homens e mulheres cheios de vontades. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos fazer e aí fazemos. Se nós queremos nos santificar, a primeira coisa é dedicar a nossa vontade ao Senhor. Isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus em Filipenses capítulo 2, de 4 a 11, que trata o texto de Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser Deus algo que se deveria apegar-se, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e viveu no meio dos homens, e sofreu no meio dos homens, e também morreu pelos homens. O texto diz lá, e esvaziou-se a si mesmo. Isto é, ele abriu mão da sua própria vontade, para que Deus pudesse fazer a vontade dele através do seu filho. Nós queremos nos santificar, a gente tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, estou à sua disposição. Eu quero que a sua vontade se cumpra em mim. Isso me faz lembrar também da mãe de Jesus, quando soube de tudo o que aconteceria com ela, ela disse assim, faça-se em mim conforme o quê? A vontade do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Se nós queremos que Deus se realize um grande feito no nosso meio, a gente também precisa abrir mão da nossa vontade para que Deus possa falar o nosso coração e a gente possa entender os desígnios dele. A grande confusão que há na igreja é que Deus fala uma coisa e a gente, ah, entendi, já sei. E associa aquilo que Deus tem dito à minha vontade e aí a gente faz aquilo que a gente quer. E uma das coisas que eu tenho certeza que Deus quer que façamos é que a gente fale do amor do Senhor a todas as pessoas. Isso está escrito na Bíblia em todo canto. De Gênesis a Apocalipse, você vai perceber a grande preocupação de Deus com os perdidos. Nós devemos nos santificar para que a vontade de Deus se cumpra em nós. E a vontade de Deus é que a gente evangelize. Então, meu irmão, minha irmã, pegue ali um folhetinho, carregue no bolso. E aí Deus peça a Deus, Deus me dá uma oportunidade de falar da sua grandeza. E outro dia eu fiquei muito triste porque eu estava colocando o carro na garagem, chegou duas moças com um bebê no colo. E elas perderam, elas vinham não sei aonde, ia pegar o salário dela e ia voltar e estavam sem dinheiro. E aí, moço, se eu podia, quase chorando e tal, eu falo, ó, eu pensei, curei lá um carro, um folheto, não tinha um folheto. Mas aí eu peguei e falei para ela, depois dei o dinheiro. Eu falei, filha, aí conversei um pouquinho com ela, falei de Jesus, não dei o folheto porque eu não tinha, mas ela é lá de São Vicente, da zona zona continental de São Vicente, ela foi embora. Mas ela, muito obrigado, pastor, e agradeceu. Põe um folhetinho no bolso, peça a Deus uma oportunidade. Não perca a oportunidade de comunicar as boas novas àquela pessoa. Porque algumas semanas atrás eu recebi um jovem que falava comigo, muito triste, que tinha uma dor no coração porque um chefe dele havia morrido e ele estava afastado do evangelho. E conversou com o rapaz antes dele sair, ele saiu de moto, bateu, morreu, e ele tinha essa culpa no coração porque nunca, nunca falou do Senhor Jesus àquela pessoa. A vontade de Deus é que nós comuniquemos as boas novas do evangelho. Aliás, ele tinha um único filho e deu por nós. João 3,16 dá conta disso. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus se esvaziou a si mesmo. Por que que nós não podemos fazer isso? Ele abriu mão da vontade dele. Por que que a gente não pode fazer isso? Deus só vai fazer a vontade dele em nós e através de nós se a gente se esvaziar a si mesmo. Terceiro lugar, eu gostaria de mencionar aqui que uma das coisas que eu penso está envolvida nessa questão do santifiquem-se é a purificação da mente. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Dê uma olhada aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. É um texto muito precioso para este momento. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Só até aí. O texto diz que a nossa mente não pode ficar voltada para este mundo. O texto sugere que o nosso pensamento esteja voltado para as coisas que são do alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. A nossa mente, o nosso coração, não pode ficar totalmente concentrado nesse mundo. As pessoas hoje, e mesmo as evangélicas, eu estou falando para a igreja e a gente, então, a gente fica pensando nesse tempo, nessa terra. Ah, vou comprar, vou fazer, vou comprar, vou acontecer, e vou trabalhar pra caramba, e vou tal e tal e tal, vou fazer isso, aquilo, outro. E eu vejo que há uma preocupação excessiva com as coisas que se fará, ou que se quer fazer, nesse momento, nessa terra, nesse tempo. E também percebo que pensam que se sobrar um tempo, aí eu vou dedicar esse tempinho ao Senhor. Então, hoje em dia, eu penso que as pessoas, ao invés de ficarem com a mente nas coisas do alto, ficam pensando loucamente nas coisas que são da terra. E dão a Deus só aquilo que é resto. O resto fica para Deus. Porque a nossa mente, o nosso coração não está lá, mas está aqui. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Muitas pessoas dão a Deus só o resto, porque só pensam nas coisas materiais, não pensam nas coisas que são do alto. Quem pensa nas coisas que são do alto vai automaticamente se santificar. Por isso que o versículo 5 de Colossenses 3 diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí a gente lê: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. E o texto diz que é idolatria. Portanto, outra coisa que a gente tem que fazer para purificar a nossa mente ou para nos santificarmos é purificar a nossa mente. A gente também deve purificar o nosso coração, em último lugar. Deve purificar o nosso coração, porque quando a gente percebe o texto aqui, que a gente leu, Josué capítulo 3, o povo devia fazer o quê? Fazer somente aquilo que Deus mandava. Eles não poderiam ficar, eu vou fazer isso que Deus está mandando, mas eu gostaria mesmo de fazer aquilo. Você vai perceber que, num certo sentido, que o povo resolveu, e de forma unânime, era fazer a vontade do Senhor. E fizeram. O povo resolveu, de forma unânime, como um só povo, fazer aquilo que Deus determinou. E aí a gente vai olhar no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 8. O texto diz: bem-aventurados os limpos de coração. E quem são os limpos de coração? São aqueles que não ficam divididos. Limpos de coração são aqueles: eu vou fazer a vontade de Deus, mas também vou fazer a minha. Aí fica aquele: a vontade de Deus e a minha. A vontade de Deus e a minha. Os limpos de coração são aqueles que decidem: não, o que eu quero é fazer a vontade de Deus, então eu vou fazer a vontade de Deus. Eventualmente você vai ter uma queda, um tropeço, alguma coisa assim, mas você bate a poeira e segue em frente. Mas o que nós temos visto é pessoas divididas. Quando estão na igreja, cantam, adoram, levantam as mãos, aquela coisa toda. E quando estão no mundo, lá fora, com os amigos, falam palavrão. As pessoas começam a falar de coisas assim que a gente não devia nem mencionar. E a gente fica participando daquela conversa que não tem nada a ver com um cristão. E um cristão falando, você viu, tá? E fica fuxicando, falando da vida do outro, aquela coisa toda, está errado. É um coração dividido, uma hora está aqui, outra hora... É um coração que não é limpo. E Deus detesta isso, porque a gente vai ler lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, Deus fala: eu gostaria que vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. Isso está causando náuseas, eu vou vomitar vocês da minha boca. Deus não suporta pessoas que na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Santifiquem-se, tenham um coração limpo. Se você é crente, é crente. Se não, é não. Como o povo Elias disse: se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. O Senhor é Deus para você, então tudo bem. Vou seguir o Senhor. Vou fazer a vontade dele. Eu não vou ficar com o meu coração dividido. Eu vou ter um coração limpo. E há muita gente no meio, nosso meio, que está dividido. Quando está aqui, canta aquela coisa toda, mas quando está lá fora, participa de coisas que não deveriam, ou se deixam influenciar por essas coisas. Ficam com pelar e outro cá. Não é um coração limpo. Santificar-se significa ter um coração limpo. E por fim, agora sim, por fim, purificação das nossas atitudes. Esses homens deveriam ter uma atitude digna do Senhor. No capítulo 9 de Marcos, o que que a gente vai ler? Se o seu pé se te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrar no céu sem um dos seus pés do que você entrar os dois para o inferno. Eu estou parafraseando o texto. Se a sua mão te faz tropeçar, corta. Se os seus olhos fazem você tropeçar, corte. O que que significa os seus pés fazerem você tropeçar? Se aonde você vai, os lugares que você frequenta, o faz tropeçar, quando o texto diz corta, diz não vá. Não vá a um lugar que você sabe que vai pecar. Não vá. Quando o texto fala das mãos, são as coisas que a gente faz. Se o que você faz vai fazer você tropeçar, então não faça. Quando os olhos, se o seu olho faz tropeçar, arranque. É melhor entrar no céu com um olho só do que você ir com os dois para o inferno. Quer dizer, o que você está vendo? Está fazendo você tropeçar? Arranque. Quer dizer, não o olho. Tire de você essa atitude de ver tais coisas. Se ver novela faz você tropeçar, Não veja. Se mexer no computador e ver sites que você não deveria, faz você tropeçar, não entre. Santifique-se. Então, aqui agora nós estamos falando da purificação das nossas atitudes. Nós devemos ter atitudes puras, não ir lugar que não devemos ir, não fazer coisas que não devemos fazer e não ver coisas que não devemos ver. Você deve pensar mais ou menos assim: bom, eu vou numa balada, ah, tá bom. Jesus iria? Ah, eu acho que não ia, não. Então não vou. Ah, você faz isso? As atitudes, as mãos. Ah, faz. Jesus faria isso? Ah, não. Ah, então também não. As coisas que você está vendo na televisão, no computador, sei lá onde mais, Jesus gostaria de ver isso? Não? Então não veja. Eu estou dizendo para vocês, meus irmãos e irmãs, que se nós queremos, e é o que Deus falou a esse povo, ver a glória de Deus, a gente também precisa fazer um sacrifício. E esse sacrifício é a santificação. Santifiquem-se, purifiquem-se, porque só então o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Hoje em dia, nós não temos visto muitos sinais, porque nós não temos nos santificado. Muitas vezes a gente pensa que esses sinais são milagres, e pode ser milagres físicos, sim, pessoas que vêm doentes à igreja. Nós poderíamos orar e Deus curar, mas quem é que ora? E será que essa pessoa que ora é uma pessoa pura, como era Josué, para que Deus os use? E a gente estudou Malaquias, e a gente fala lá, Malaquias fala dos falsos sacerdotes ou dos sacerdotes impuros, que as bênçãos desses sacerdotes, ele diz, que se transformam em maldição. Então, muitas vezes, se você não se purificar e ainda vai achar que tem que orar por um irmão enfermo, ele é capaz de morrer. Eu estou falando isso baseado na palavra de Malaquias. Não necessariamente isso cabe a nós aqui, mas eu estou fazendo menção da gravidade da questão. No livro de Malaquias, Deus fala: a bênção, as bênçãos desses sacerdotes se transformam em maldição. Por isso a gente precisa se purificar, porque quando a gente vai orar por alguém, como igreja, como pastor, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos purificados. Santifiquem-se, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente não vê esses sinais por conta disso. E o maior milagre que eu conheço é a conversão. E é isso que nós estamos pretendendo, colocando em prática todo esse trabalho nosso aqui. A conversão. Porque ressuscitar um morto, eu acho isso fácil para Deus, fácil demais para Deus. Isso aí para Deus é mole. Eu acho que o mais complicado para Deus, porque ele deu ao homem a liberdade de escolha, é a conversão. Porque ele, através do Espírito, fala o coração do homem, mas ele vai sempre depender da vontade do homem, decidir segui-lo, obedecê-lo ou não. Para mim, o maior milagre que pode existir é a conversão. Mas, se nós não nos santificarmos, essa maravilha não vai acontecer na proporção que a gente quer. Ou que Deus quer. E aí eu paro e penso, e às vezes imagino que a culpa de muitos não se converterem é nossa. Porque qual é o padrão de um cristão? Olha lá, aquele sujeito que mora ali no prédio é pastor. Viu como é que ele faz? Fala palavrão, sai xingando, briga com o porteiro, aquela coisa toda. Então, isso é um crente? É o padrão de cristão. A gente não se purifica dentro dos termos que a gente está falando aqui. E aí depois, como é que a gente quer que essa pessoa se converta? Se tudo que ela sabe de cristãos são coisas ruins. Pô, achei maravilhoso. Irmã, e alguns irmãos fazem isso também. Irmã Oscarina me chamou lá na casa dela uma vez. Pastor, vamos visitar um amigo meu, o seu Haroldo. E aí fui lá visitar o seu Haroldo. Aí fui, passamos um tempo lá conversando com ele. Ficou bem. Começou a participar do grupo familiar que ela faz parte. E depois o seu Haroldo morre. Ele estava com um problema e descobriram depois que era um câncer e morreu. Mas a gente pôde falar com ele, comungar com ele. Aí às vezes eu faço, passo lá, eu via a dona Cleide, a esposa dele. Aí passava lá. Do outro lado da casa das mãos, Carlina, tem a dona Regina. O filho dela se arrebentou todo lá com a moto lá. Eu fui, falei do evangelho para ela. Ela chegou a vir aqui, irmã Carlina, não lembro. Ela chegou a vir aqui? Não. Não veio. Mas prometeu que viria. Uma coisa eu sei, o evangelho foi implantado. E ela ficou espantada porque eu cheguei lá, passo lá, ô, dona Regina, como é que... Cadê o Mateus, o seu neto? Nunca mais vi. O cara lembra o nome da criança, o meu nome, lembra o nome de todo mundo. O Leonardo, o filho é que eu confundo. Tinha o Leandro e o Leonardo que cantaram. Aí eu confundo os... Então, aí que complicou mesmo. Aí que ele tem o Leandro e o Leonardo, então fica difícil. Mas, se o testemunho da Oscarlina ali fosse ruim... O que eu ia fazer lá? Esse pastor vem aqui, quer a igreja, mas nem pensar. Nem pensar. O que acontece? Às vezes eu imagino que as pessoas não se convertem por nossa causa. Porque nós não fazemos exatamente o que o texto diz. Santificai-vos, ou santifiquem-se. Porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de novo de vós. Olha, nós queremos que Deus use as nossas vidas e nós queremos que o nosso trabalho cresça e prospere. Mas você tem que entender uma coisa muito importante. Você tem que se santificar. E se santificar, se purificar, nos termos que eu disse aqui, repito mais uma vez para encerrar. Nós temos que nos purificar da secularização. Não deixar que o mundo nos influencie. Mas a gente é que deve influenciar o mundo. Cuidado. Influencie o mundo. Não deixe os valores do mundo influenciar o seu coração. Dedicar nossa vontade ao Senhor, santificar a nossa vontade. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade e não a minha. Purificar a nossa mente, pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Purificar o nosso coração. O texto diz, bem-aventurados os limpos de coração, são aqueles que não ficam divididos, pé no mundo, pé na igreja. E purificação das nossas atitudes. Onde você vai? Onde seus pés te levam? O que você faz? O que as suas mãos estão fazendo? O que você está olhando? O que os seus olhos veem? Arranque os olhos. Corte a mão. Corte o pé. Isso é, corte essas atitudes. Não vá onde você não deve ir. Não pegue ou não faça aquilo que você está fazendo. Não vejam as coisas que você vê. Isso vai nos levar a nos santificar. Nos santificar. E aí Deus poderá usá-lo como um instrumento útil em suas mãos, onde quer que você esteja. E esse é o recado do Senhor para nós nesta manhã. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você pode repetir comigo esse versículo 5? Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você crê nisso? Diga amém. Mas não tem que ser assim, meus irmãos e irmãs. Agora a pergunta é, você está disposto a fazer esse sacrifício? Porque eu sei que a nossa carne milita contra o Espírito. Mas não temos saída, nós devemos tomar essa decisão. Você está disposto a fazer esse sacrifício? Se santificar, santifique-se. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você está disposto? Você, estou falando com você, meu irmão, minha irmã, porque é você e eu que Deus vai usar. Se você não quiser, tudo bem, eu vou entender, porque é muita coisa, mas não tem outro jeito. Mas se você quiser se santificar, de modo que através de você, os povos, as pessoas da nossa cidade venham a conhecer a Jesus, eu quero orar com você nesse momento, porque eu já estou de pé, eu estou tomando essa decisão. Mais alguém aqui? Então fique de pé e a gente vai orar. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero me empenhar mais, eu quero me envolver mais, eu quero fazer tudo isso que o texto sugere aqui. Santifique-se. Santifique-se. Mas, meus irmãos, lembrem-se, isso sugere dedicar nossa vontade ao Senhor. Você não pode mais pensar do seu jeito, mas tem que pensar do jeito de Deus. Você precisa purificar sua mente, pensar nas coisas do alto e não nas da terra. Purificar seu coração, não fique mais dividido. As suas atitudes, não vá onde você não deva ir, não faça o que você não deve fazer, não veja aquilo que você não deve ver. E purifique-se, não se secularize, isto é, não permita que os valores do mundo sejam o seu. Que os seus valores sejam do Senhor. Vamos orar. Pai, ó Deus bendito, nós queremos ver a tua glória. Nós queremos ver o teu poder. E queremos ser usados por ti, para que a tua vontade se cumpra em nós e também através de nós. Use as nossas vidas, ó Deus. Use as nossas vidas. Nós que estamos de pé nesse momento, estamos nos comprometendo a colocar nossa vontade nas tuas mãos. A nossa mente, nós queremos pensar nas coisas que são do alto. A gente está aqui por um pouco de tempo. Portanto, a nossa mente não pode ficar concentrada aqui, mas aí onde tu estás. Queremos purificar nosso coração, não queremos mais ficar divididos. As nossas atitudes, não queremos fazer coisas que o Senhor não faz, ou ir a lugar que o Senhor não iria, a fazer coisas que o Senhor não faria, a ver coisas que o Senhor não veria, que traria tristeza ao seu coração. Pai Santo, que a gente também tenha uma atitude digna do Senhor. Ó Deus bendito, que cada irmão, que cada irmã verdadeiramente entenda aquilo que está sendo proposto e que verdadeiramente possamos nos purificar, nos santificar, para que o Senhor possa realizar as suas maravilhas no meio de nós. E a maior maravilha que a minha mente consegue pensar nesse momento é a salvação daquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, que não têm paz no coração e que tanto precisam de ti, ó Deus. Que seja assim para a honra e para a glória do teu santo nome. Pai Santo, nós oramos humildemente, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar.